Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e FEDER, Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. Ensino Politécnico e Ensino Universitário. Quais são as diferenças? Como surgiu o Politécnico em Portugal? Teremos as respostas a estas e outras perguntas no início de mais uma emissão de Ciência em Sintonia. Seguimos mais à frente até ao Alentejo para ficar a conhecer o que por lá se faz na área da investigação. E teremos ainda tempo para ir até Aveiro saber como é possível ter plantas ligadas à internet. E já que falamos de plantas, descubra também porque é que as plantas são verdes. Está a começar mais um Ciência em Sintonia. Foi em 1282 que o rei Dom Dinis mostrou pela primeira vez intenção de criar uma universidade em Portugal. Mas foi a Igreja que avançou com todo o processo. Várias figuras do clero solicitaram ao Papa Nicolau IV autorização para que parte das rendas de vários mosteiros e igrejas servissem para pagar os salários de uma universidade a instalar em Lisboa. Este pedido tinha como justificação evitar que muitos jovens portugueses tivessem de sair do país para frequentar estudos superiores em Itália, França ou em Espanha. Em 1290, o Papa confirma a instituição da Universidade, denominada também na altura por Estudo Geral, que começou a funcionar em Lisboa, mas que em 1308 é transferida para Coimbra, alternando entre as duas cidades até 1537, quando se instala definitivamente na cidade do Mondego. Resumidamente, e de um modo muito abreviado, esta é a origem da Universidade em Portugal. Se avançarmos mais uns anos, uns séculos diria, e apontarmos para 1973, encontramos a origem do ensino politécnico superior. Foi nessa data que ficou previsto pela Lei de Bases do Sistema Educativo. Os politécnicos viriam a ser criados apenas em 1977, com a definição de Centros de Formação Técnica ou Profissional, aos quais compete especialmente ministrar o ensino superior de curta duração. Em 1979, passou a designar-se Ensino Superior Politécnico, nome ainda hoje usado. Com esta reforma do ensino superior, passou a existir dois subsistemas, o ensino universitário e o ensino politécnico. Quais são as grandes diferenças? Qual a função e a importância do ensino politécnico em Portugal? Para responder a estas e outras questões, temos como convidado nesta emissão Joaquim Mourato, presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos e também presidente, ele próprio, do Instituto Politécnico de Porto Alegre. Comecemos por conhecer de viva voz o que é o ensino superior politécnico e como surgiu em Portugal. Um instituto politécnico é uma instituição de ensino superior com uma incidência regional vocacionada para produzir conhecimento ligado às profissões, portanto, com uma orientação e um cariz profissionalizante. É essencialmente isto que procura trabalhar numa relação de proximidade com a comunidade envolvente. Isto não impede que tenha uma relação nacional e internacional em termos de parceiros, mas obviamente que uma parte muito significativa da sua atividade direciona para necessidades detectadas em termos regionais e é com esses parceiros, com esses atores regionais que deve desenvolver prioritariamente a sua atividade. Na década de 70, o professor Veiga Simão, que foi o grande obreiro desta reforma do ensino superior, sentiu a necessidade de criar um ensino politécnico, um ensino com uma matriz profissionalizante, que era necessário preparar técnicos superiores para o país, para a indústria, para os serviços, para a agricultura. Era importante, havia aqui uma lacuna bastante grande no nosso país e, portanto, a necessidade da criação dos politécnicos surgiu desta forma e o professor Veiga Simão veio concretizar na década de 70 esta realidade. No finais da década de 70 é que se veio concretizar, depois no terreno começou praticamente em 1980 a fazer nascer estas instituições e, desde a altura, com esse cariz regional. E, portanto, viemos a assistir uma rede de ensino superior politécnico, basicamente, em todas as regiões do país. E, portanto, a ideia era que nenhuma região do país ficasse sem esta opção de nenhum jovem deixar de estudar por não ter uma instituição próxima e, portanto, veio-se a verificar que muitas das famílias tiveram o seu primeiro licenciado, não é? Exatamente com o aparecimento dos institutos politécnicos. Penso que foi muito importante, foi, eu diria, das principais conquistas depois de 25 de Abril, foi exatamente o surgimento e o desenvolvimento do ensino superior politécnico. A importância que é dada às regiões reflete-se também nos regimes de acesso ao ensino superior. Há casos em que é dada preferência às candidaturas de âmbito regional, ou seja, um candidato que queira estudar no Instituto Politécnico dessa região onde vive tem prioridade. Há diferenças relativamente ao ensino universitário. O politécnico apresenta-se como sendo mais vocacionado para uma vertente mais prática, enquanto que o universitário tem um peso maior na teoria. Mas será mesmo assim? Existe um sistema binário, portanto, com uma vertente universitária e uma vertente politécnica, ambas igualmente dignas e de ensino superior. Deve ser um ensino mais teórico ou prático, sem dúvida alguma. E isto significa e traduz-se na concepção dos planos de estudos. Portanto, devemos ter sempre a preocupação de ter uma componente base, teórica, mas, sobretudo, um aprofundamento muito maior do que no universitário na componente prática. E isso tem acontecido. A partir de determinada altura, as coisas tornaram-se mais difíceis com a adaptação à Bolonha, com a redução da duração das formações, que nos retirou ali algum tempo, algum espaço, para que os cursos pudessem ter um aprofundamento maior em termos práticos, em termos de estágios, de trabalho, de alguma aprendizagem em contexto real de trabalho. E, portanto, com a redução da duração dos cursos, retirou uma componente muito importante do cariz prático, mas como não temos um catálogo de formações, que poderia ter sido essa opção há alguns anos atrás, hoje torna-se mais difícil, por vezes temos, e não são poucas essas vezes, que temos formações pela designação idênticas em ambos os subsistemas e, portanto, isso confunde um pouco quem está fora do sistema. É possível termos cursos, termos ambos os subsistemas, terem cursos com a mesma designação, mas com conteúdos diferentes, com orientações bem diferentes. Uma outra diferença entre estes dois subsistemas é o facto do ensino politécnico não conferir o grau de doutor. Apenas começou a formar mestres depois do processo de Bolonha estar implementado. Estamos à conversa com Joaquim Mourato, presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos. O tema é o estado do ensino superior politécnico em Portugal. As confusões são muitas. Há nos dias de hoje, por vezes, uma dificuldade por parte da sociedade em distinguir o ensino politécnico do universitário. A falta de clarificação do que cada subsistema pode ou não oferecer é uma das razões apontadas. Com um aumento das vagas e uma redução do número de candidatos, que temos aqui uma diferença muito acentuada entre a procura e a oferta, que gerou uma competitividade muito grande entre as instituições e que levou a derivas, e não nego algumas da parte do Politécnico na direção das universidades, mas também das universidades em direção dos Politécnicos. E, portanto, esta competição que se gerou nos últimos anos, sem haver à partida uma diferenciação garantida, de identidade garantida, de formações, levou aqui a alguma confusão, alguma mistura das vocações de ambos os subsistemas, mas na sua gênese eles são diferentes. Neste momento nós temos os politécnicos, estava dada a possibilidade de ministrarem um conjunto de cursos. Dou-lhe exemplos, né? Eles são normalmente os cursos de primeira opção da maior parte dos candidatos, que são percursos de medicina, medicina veterinária, arquitetura, direito, economia, psicologia, todos esses cursos são exclusivos da universidade e muitos outros, poderia continuar por aí fora. Enquanto que do lado da universidade nada lhe estava dado. Podem ministrar qualquer curso. E, portanto, estranhamente, eu encontro cursos que são claramente de matriz profissionalizante e que deveriam estar e ser exclusivos do Politécnico, que não acontecem. Eu dou-lhe um exemplo de turismo, dou-lhe um exemplo de contabilidade, de artes, de teatro, que vemos por aí em muitas universidades a serem ministrados este tipo de formações, que não faz qualquer sentido, deveriam ser exclusivos dos politécnicos. E, portanto, se os politécnicos são acusados de fazer a deriva para a universidade, mas o que é certo é que eu encontro maior deriva nas universidades para o politécnico. E, havendo esta exclusividade de um número elevado de formações, e bem, da parte da universidade, e não existe o mesmo do lado do Politécnico e, portanto, como eu lhe disse, esta necessidade de competir neste mercado do ensino superior em termos nacionais leva a que algumas instituições procurem, obviamente, encontrar esses estudantes e criam determinadas formações e provocam esta deriva, mas de facto nós tínhamos pugnado por haver aqui alguma diferenciação. Mudamos agora de assunto. O ensino politécnico tem atualmente 15 institutos e 19 escolas integradas. Estas escolas são estruturas incluídas nas universidades, ou seja, no subsistema universitário. Qual é o impacto que os politécnicos têm nos dias de hoje em Portugal? Hoje temos muitas situações, felizmente, em que o desenvolvimento, quer do ensino, quer de investigação, com as empresas, com as instituições das respectivas regiões, tem-lhes dado alguma sustentabilidade, algum desenvolvimento, o aparecimento de empresas, a fixação de jovens, a qualificação de parte da população ativa, que recentemente 7 politécnicos em conjunto fizeram um estudo coordenado com uma equipa de investigadores, a coordenação são investigadores das universidades do Minho e do Porto, e que têm estado a divulgar nos últimos tempos esses resultados, onde se concretiza aquilo que era uma percepção. Nós tínhamos a percepção que tínhamos um impacto económico forte na região, mas agora aquele estudo veio traduzir em euros, em valores, quantificar este impacto. E apesar de ser um estudo, um estudo é sempre algo que uma aproximação a uma realidade, podemos ver, dentre vários indicadores, um que acho que é muito significativo. Temos um peso na população ativa, não é? É muito grande, chega a atingir 12%. Ou seja, 12% de uma região, 12% do emprego de uma região tem origem nos politécnicos que estão instalados nessa região. Tem pesos muito significativos no PIB regional. E depois outro indicador que é emblemático desta importância é, por cada euro que o Estado coloca nos institutos, tem uma multiplicação imediata entre 4 e 8 euros. Portanto, é um investimento que é bom, que é rápido e que é grande. Um impacto silencioso no cotidiano da sociedade. Os politécnicos surgiram de uma forma mais recente. Na década de 80 foi uma década de instalação, digamos assim, dos politécnicos. Ainda se prolongou até aos anos 90. E a vida destes sistemas, destas instituições, não se faz em 10 anos, em 15. Quer dizer, leva tempo. E nós estamos a atingir um momento ainda de desenvolvimento, de aprofundamento destas instituições. Ainda não se consolidaram suficientemente e vai uma grande diferença temporal entre aquilo que são verdadeiramente as instituições e a percepção da sociedade. Leva algum tempo. O que sentimos é que a sociedade ainda não conhece a realidade destas instituições. A avaliação que faz delas ainda é, provavelmente, a dos politécnicos daqui a 6, a 7, a 8 ou 10 anos. E não é realidade. Uma mudança na forma de olhar para este subsistema do ensino superior é o passo que se segue. O trabalho pela frente é muito. A área de investigação vem depois. Nós temos um desafio que para nós é fundamental, que é no domínio da investigação. Investigação aplicada. Nós temos muitos e bons projetos de investigação aplicada, desenvolvimento experimental, e precisamos de articular tudo isto. Entendemos que é importante, nós já vamos tendo recursos altamente qualificados, temos centros de investigação, alguns reconhecidos pela FCT, outros não, mas importantes, igualmente importantes, e precisamos de ter um reconhecimento nacional de uma investigação aplicada e adequada para os politécnicos. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que temos que ter também uma diferenciação nesta investigação. E por isso esta diferenciação faz-se nos parâmetros de avaliação da investigação. E, portanto, não podemos avaliar um projeto do Politécnico da mesma maneira de um projeto da Universidade. Se o projeto da Universidade está consolidado, digamos, os parâmetros de avaliação dessa investigação, com produção científica, a publicação dos papers, etc., no Politécnico é mais importante termos outros indicadores, designadamente na relação com a empresa, na criação de empregos que gera, no registro de patentes, etc. E, portanto, precisamos de ter esse reconhecimento, esse espaço, não é? Esses critérios definidos. E dar-nos a possibilidade de criarmos centros de investigação aplicada, temáticos, setoriais, transversais a todo o ensino superior politécnico, onde todos possamos gerar sinergias, juntarmos-nos. O ensino politécnico em Portugal e as diferenças com o ensino universitário foram temas de conversa com Joaquim Morato, presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos. Está a ouvir Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com o apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, e FEDER, Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. Viajemos agora até à gastronomia alentejana. Imaginemos que estamos num típico restaurante alentejano e que nos chega à mesa uma açorda ou um ensopado de peixe. Mas porque estamos nós a falar de comida? Já vai ficar a perceber. No Instituto Politécnico de Porto Alegre, mais propriamente na Escola Superior Agrária de Elvas, estivemos à conversa com Orlando Póvoa, uma das investigadoras que está à procura da melhor semente portuguesa de coentros e poejos. O que justifica este projeto é a ausência no Catálogo Nacional de Variedades, quer de uma semente de origem portuguesa de coentro, quer de qualquer semente e de qualquer tipo de propágulo para os poejos. Neste momento, os coentros estão a ser comercializados nas lojas. São de origem indiferenciada ou de origem estrangeira ou de origem não identificada e, portanto, nós queremos melhorar e selecionar uma origem de semente portuguesa para o Catálogo Nacional de Variedades. Orlando Póvoa, professora e investigadora da Escola Superior Agrária de Elvas, continua a explicar o que estão a fazer e sublinha ainda outros pormenores. Os coentros, segundo a bibliografia, são de origem da Europa Central, à volta da Turquia, etc. E neste momento não existem coentros na natureza, só existem coentros cultivados segundo a bibliografia. No entanto, quando começam a ser semeados num determinado local, vão-se adaptando ao local. Nomeadamente, no Alentejo faz muito mais calor e muito mais stress hídrico, etc. E, portanto, os coentros de um determinado local, progressivamente vão ficando diferentes dos coentros de outro local. E isso é visível nos nossos ensaios agronómicos, porque visualmente nós conseguimos perceber que há uns mais altos, outros mais baixos, outros que florescem mais cedo, outros que florescem mais tarde, etc. Portanto, as plantas são efetivamente diferentes de um sítio para outro. O nosso grande objetivo é pegar nessa biodiversidade inicial e selecionar aquelas que têm maior potencialidade, quer para a produção de folha verde, para a culinária, por exemplo, quer eventualmente para a produção de semente, porque as sementes também têm potencial industrial, nomeadamente o seu óleo essencial. E porquê coentros e poejos? coentros e poejos foram escolhidos inicialmente porque são aquilo que nós consideramos o toque especial na gastronomia tradicional alentejana. Nós podemos encontrar salsa, podemos encontrar loureiro, muitas outras plantas condimentares em toda a culinária alentejana, mas também as encontramos noutros locais do país. Aquilo que dá o toque especial à cozinha alentejana são mesmo os coentros e os poejos. Nós, a Escola Superior Agrária de Elvas, estando inserida na região alentejana, achamos que isso era uma condição sine qua non para investigar, porque o nosso grande objetivo é valorizar os recursos regionais para a região. Esta investigação, que traz vários sabores e aromas, já tem um longo percurso. O Agro 34 e Agro 522 foram os dois primeiros projetos que deram um grande contributo ao que está a ser feito agora. O trabalho começou em 2002. Desde aí, a equipa começou a recolher várias amostras de coentros e poejos um pouco por todo o Alentejo. Desde 2002 nós visitamos cerca de 30 locais diferentes espalhados por todo o Alentejo e tentamos que esses locais fossem representativos de todo o Alentejo. Ou seja, não há dois locais próximos um do outro. Temos sementes desde Odemira até Nisa. Portanto, é mesmo representativo de todo o Alentejo. No terreno onde estamos é possível ver várias espécies de coentros e poejos colocadas em vários blocos. Orlando Povo explica que esta é a estratégia para conseguir encontrar as melhores sementes. Nós temos neste momento um ensaio a decorrer, em que nós temos 3 blocos casualizados, ou seja, 3 repetições de 8 origens diferentes dos coentros, dos poejos e da hortelã da Ribeira, onde vamos comparar em condições idênticas àquelas que o agricultor pode efetuar as diferentes produtividades destas origens de plantas. O futuro adivinha-se promissor. E esperamos nós que essa semente tenha características melhores do que aquelas que neste momento estão nos mercados, nomeadamente do ponto de vista do seu aroma, que sistematicamente é uma das críticas que costuma aparecer relativamente às origens de semente que neste momento estão a ser utilizadas. Um projeto financiado pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural e desenvolvido pela Escola Superior Agrária de Elvas do Instituto Politécnico de Porto Alegre. Orlando Póvoa não está sozinha neste projeto. Com ela está também Noémia Farinha, com quem vamos falar mais à frente nesta emissão de Ciência em Sintonia. O tema da conversa será plantas medicinais. Carlos Viegas Gá Coutinho é o nome completo do homem multifacetado que muitos portugueses reconhecem como ligado à primeira travessia do Atlântico. Multifacetado porque não se quis dedicar apenas a uma área. Foi oficial da Marinha Portuguesa, navegador, geógrafo, cartógrafo e historiador. Gá Coutinho nasceu em Lisboa, na zona de Belém, a 17 de fevereiro de 1869. Filho de algarvios, com muito orgulho na ascendência plebeia, como fazia sempre questão de dizer, descrevia a família com estas palavras. Meu pai era um homem de reduzida educação literária, só a primária, mas conhecia a escrita comercial em que praticava. De minha mãe, senhora pequena, algarvia, filha de padeiros e que devia ter ascendência moura, nada mais sei a não ser que um irmão era patrão de um caique da costa. Com 16 anos, Gá Coutinho concluiu o curso do liceu e matriculou-se na Escola Politécnica para preparar a entrada na Escola Naval. Entrou para a Armada como aspirante um ano depois. Ao longo da vida, escalou toda a hierarquia até ao posto de almirante. A partir de 1898, a maior parte do tempo investiu na comissão de cartografia, interrompendo essa atividade de quando em vez para se entregar a outros desafios. Foi nessa comissão que realizou muitos trabalhos de delimitação de fronteiras em vários países, Timor, Moçambique, Angola e São Tomé. Numa das missões, na África Oriental, conheceu Sacadura Cabral, com quem travou amizade. Anos mais tarde, dedicaram-se, em conjunto, ao progresso dos métodos de navegação aérea. Durante quase 20 anos, Gá Coutinho dedicou-se ao aperfeiçoamento de um instrumento para medição da altura das aeronaves. O aparelho permitia materializar um horizonte artificial através de um nível de bolha de ar. Mais tarde, o sistema veio a ser comercializado com o nome System Admiral Gá Coutinho. Com a ajuda de Sacadura Cabral, construiu outro instrumento a que chamaram corretor de rumos. Para experimentar os aparelhos, os dois amigos fizeram diversas viagens juntos, incluindo o primeiro voo entre Lisboa e o Funchal, em 1921. A progressão nesses estudos culminou um ano depois com a realização da travessia aérea entre Lisboa e o Rio de Janeiro. Após a experiência, Gá Coutinho continuou a trabalhar na Comissão de Cartografia e teve ainda tempo para se dedicar à história das viagens dos descobrimentos dos séculos XV e XVI. Um dia depois de completar 90 anos, faleceu. Estávamos a 18 de fevereiro de 1959. Termina-se esta biografia exatamente da mesma forma que Gá Coutinho finalizava todas as cartas que redigia, em homenagem ao bairro onde viveu a maior parte da vida. Lisboa, Madragoa, Esperança 164. Uma estufa que consegue trabalhar de forma autónoma e independente? Plantas ligadas à internet? Fomos encontrar resposta a estas interrogações no Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática da Universidade de Aveiro. Foi lá que o professor auxiliar Diogo Gomes contou tudo sobre o e-agriculture. Neste projeto, aquilo que nós fizemos foi colocar um conjunto alargado de sensores numa estufa da Escola Superior Agrária de Coimbra, com a qual colaboramos, e esses sensores comunicam com uma infraestrutura de computação onde um algoritmo inteligente consegue analisar o estado das plantas e controlar o seu desenvolvimento, controlando os níveis de água, umidade, de ventilação da estufa e, desta maneira, optimizar o desenvolvimento da estufa com proveitos óbvios para a agricultura. Os proveitos podem passar pelo aumento de produção anual neste ambiente controlado, garantia de Diogo Gomes. O uso desta tecnologia pode, em alguns casos, permitir uma colheita extra durante um ano, porque podemos optimizar os valores, criando algum stress nas plantas, mas permitindo que elas cresçam de forma muito mais rápida e acelerada. Na estufa de teste da Escola Superior Agrária de Coimbra, está a ser feita a micropropagação de plantas de medronho. As 7 unidades de sensores avaliam dados como a temperatura do ar, do solo, níveis de umidade no solo e na folha das plantas, a radiação solar e a quantidade de CO2. O agricultor tem a possibilidade, através desta plataforma, não só de monitorizar e ver que valores é que existem na estufa, mas também de programar de uma forma simples o funcionamento da mesma. Para lá do desenvolvimento dos sensores, este projeto desenvolveu uma plataforma que permite ao agricultor descrever um workflow, isto é, o processo pelo qual a estufa é gerida, e a partir desse momento a comunicação entre as máquinas vai automatizar todo esse workflow. Isto quer dizer que o agricultor pode perfeitamente ir de férias e a estufa toda fica a trabalhar sozinha. O professor auxiliar da Universidade de Aveiro fala de um projeto pioneiro e único no mundo que tem a ver com a utilização de tecnologia inteligente. Não estamos a falar de um atuador simples, estamos a falar de algo que pode ver o boletim meteorológico e, em vez de estar a gastar água a regar, não, vai não regar nesse dia, nessa hora, e aguardar que a chuva próxima venha. Portanto, tem aí um ganho imediato. Mais do que isso, estamos a falar de uma capacidade de comunicar e de notificar que os sensores que a parte das empresas da área fornecem não permitem fazer. Portanto, estamos a falar de uma revolução em termos de capacidades inteligentes que não existe no mercado. Essa é a nossa grande inovação. Há ainda outra vantagem neste projeto. Está relacionada com o registro permanente de dados. Para o professor Diogo Nunes, essa pode mesmo ser a ferramenta preciosa. Ora, isto é extremamente valorizado. Por exemplo, um agricultor desta maneira pode demonstrar que o seu produto realmente é biológico, não recebeu nitratos extra. Se ocorrer uma geada, uma intempérie, o agricultor pode demonstrar o estado em que a exploração estava antes, o evento, que eventos é que ocorreu, que é que teve na exploração, e desta maneira provar junto da seguradora que realmente o seu pedido de indenização é justo e válido. Para já, o e-agriculture destina-se apenas à monitorização de produção em estufa. A relação custo de instalação-rendimentos da exploração agrícola é a principal razão apontada. Já no caso das estufas, em que estamos neste momento em conversações, por exemplo, com algumas associações de produtores de frutos vermelhos, em que o custo associado aos sensores versus, isto é, comparado com o ganho que eles podem ter em termos de produção, permite que basicamente que um investimento feito na plataforma possa ser realizado rapidamente. A agricultura do futuro já hoje. É essa a ideia dos investigadores do Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática da Universidade de Aveiro. Este é o Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Ao longo desta emissão temos vindo a falar de plantas. Sabe porque é que as plantas são verdes? Conheça a resposta nos minutos finais deste Ciência em Sintonia. A investigação portuguesa chegou à Força Aérea Americana. Um grupo de investigadores da Universidade de Coimbra está a desenvolver para os norte-americanos um estudo sobre o impacto da exposição continuada a nanopartículas de prata. O objetivo é avaliar se estas substâncias, muito utilizadas em equipamentos militares, são prejudiciais à saúde humana. Para isso, uma amostra de ratinhos foi exposta durante 10 semanas a diferentes concentrações de nanopartículas. Os cientistas querem perceber quais as células afetadas, de forma a estudarem medidas de prevenção. Comer peixe aumenta mesmo a esperança média de vida? Um estudo da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, revela que o consumo regular de peixe gordo pode reduzir em 27% o risco de mortalidade. Pessoas com mais de 65 anos, que têm altos níveis de ômega 3 no sangue, vivem em média mais 2,2 anos em relação àquelas que têm taxas mais baixas deste ácido gordo. Os cientistas concluíram que uma alimentação rica em peixe pode ainda contribuir para uma redução de 35% no risco de uma pessoa idosa sofrer de doenças cardiovasculares. Salmão, anchovas, atum e sardinha são alguns dos peixes que contêm estes ácidos gordos. E agora a genialidade de um menino de 2 anos. Adam Kirby, natural do sul de Londres, é o membro masculino mais jovem da Sociedade Britânica de Génios. Com apenas 2 anos, tem um quociente de inteligência de 141, sendo que a partir dos 130, uma criança é já considerada sobredotada. O pequeno prodígio é considerado mais inteligente do que Barack Obama e David Cameron, já que estes líderes políticos têm um QI de 131. Adam ainda não diz frases completas, mas está a aprender espanhol, francês e japonês. Já consegue soletrar mais de 100 palavras e está a aprender a tabela periódica. A música faz bem ao coração. Um estudo de uma universidade sérvia revela que ouvir temas e melodias preferidas fortalece o coração e ajuda a recuperação dos doentes com problemas cardíacos. O teste foi realizado em 74 pacientes. Divididos em 3 grupos, um para ter aulas de exercício físico durante 3 semanas, outro para ter as mesmas aulas, mas também ouvir música à escolha, a qualquer altura do dia, durante 30 minutos, e um último que só ouvia música sem fazer os exercícios cardio, ao contrário daquilo que é habitualmente prescrito aos doentes com este tipo de patologias. No final, os que ouviram música e executaram o plano de exercícios cardio revelaram significativas melhorias a nível do funcionamento do coração, com a aptidão física a registar uma evolução de 39%. As bibliotecas portuguesas estão entre as mais impressionantes do mundo. A pesquisa foi realizada pelo britânico James Campbell, académico da Universidade de Cambridge, em mais de 80 bibliotecas de 20 países. O resultado está no livro A Biblioteca e Portugal está por 2 vezes representado com a Biblioteca Joanina da Universidade de Coimbra e a do Palácio Nacional de Mafra. O objetivo da investigação foi mostrar aquilo que outrora as sociedades, para quem conhecimento era poder, estavam dispostas a investir em bibliotecas. Pode ser possível tratar a depressão sem medicamentos? É para já a conclusão de um estudo de investigadores portugueses do Instituto Superior da Maia, numa colaboração com a Universidade de Coimbra. Os primeiros dados de uma investigação dão conta de uma taxa de sucesso na ordem dos 80% nas pessoas que completam o tratamento com recurso à psicoterapia e entre 62% a 67% nas pessoas que abandonam o processo. A investigação incide nas formas de tratamento psicológico da depressão em casos de depressão ligeira a moderada, sem recurso a medicamentos e com a análise dos resultados da psicoterapia e do processo de mudança. Foram encontrados 3 tipos de vinho na tumba de um jovem faraó. Era comum no Antigo Egito enterrar jarras de vinho nas catacumbas dos faraós para garantir uma agradável viagem celestial, mas até agora não havia qualquer registro sobre a cor do vinho consumido pelos egípcios. Arqueólogos da Universidade de Barcelona podem confirmar o fabrico de vinho branco pelos egípcios 1500 anos antes do que se pensava. Vamos à descoberta. Tutankhamon foi um faraó do Antigo Egito que morreu com 19 anos. Governou por pouco tempo, mas deve ter tido um reinado triunfante, já que a sepultura onde foi descoberto é rara e está quase intacta. Foi achada em 1922, com peças de ouro, tecidos, mobília, armas e textos sagrados que revelam muito sobre o Egito de há 3.400 anos e da própria fabricação do vinho. O vinho era uma bebida de grande importância no Egito Antigo, consumida pelas classes altas e pelos reis. Na câmara funerária estavam três ânforas estudadas entre 2004 e 2005 pelos investigadores espanhóis. Os estudos revelaram que a ânfora junto à cabeça do corpo do jovem faraó continha vinho tinto, a que estava do lado direito continha uma variedade de vinho tinto mais doce e a terceira, junto aos pés, continha vinho branco. Cerveja Maldita é um projeto empreendedor de uma micro-cervejeira. A cerveja é a bebida alcoólica mais consumida no mundo. Está provado que se consome desde 7.000 anos antes de Cristo. Nasce da fermentação da mistura de cereais. É a bebida preferida entre os jovens portugueses. Em 2012, cada português terá consumido uma média de 50 litros. Será de imaginar que, entre toda esta copofonia, haja quem procure fazer a diferença. É o caso de Artur e Gonçalo Faustino, pai e filho, os dois engenheiros. Eles uniram esforços para aprimorar uma receita própria e daí nasceu a Faustino Microcervejeira, que, graças à ajuda da incubadora da Universidade de Aveiro, produz cerveja artesanal. Gonçalo largou os fermentadores e durante os minutos conversou com o Ciência em Sintonia. Tudo começou em 2007, quando eu comecei a experimentar cerveja e decidi que queria experimentar mais, queria aprender, queria saber o que era cerveja, propriamente dito. E acabei por experimentar imensas cervejas e ter como objetivo ser um provador e, posteriormente, um juiz de cerveja. Só que eu estava, naquela altura, ainda estava a tirar o curso de Engenharia Química na Universidade de Aveiro, pelo que não tinha a possibilidade de andar pelo mundo a viajar e a experimentar cervejas e a aprender, de forma que comecei a fazer eu e o meu pai cervejas em casa. Isso levou a que desenvolvesse receitas com o passar dos anos, e fazer vários tipos de cerveja, até outras bebidas, alcoólicas, claro. E com o tempo acabei por acabar o curso, tinha um objetivo que era de criar uma empresa na altura, não sabia bem o que é que eu queria, e juntei o útil ao agradável, e como sou da área de engenharia química, da engenharia de processo, acabei por desenvolver o meu projeto e também o plano de negócios aqui na Universidade de Aveiro e fazer e dar início à Faustino Microcervejeira. A cerveja maldita, como assim se chama a marca, existe com três rótulos diferentes. A amarela é a mais convencional, a ruiva com aroma frutado e a preta com um toque de café, chocolate e caramelo. Estamos a falar de cerveja, 100% de cerveja. Eu sigo a lei da pureza alemã, pronto, é algo que eu friso nas minhas cervejas, só usamos grãos de cerveja, não usamos outro tipo de grão, todos os lúpulos é tudo natural, os lúpulos, as leveduras, é tudo produtos sem adicionar nada, não adicionamos sabores, aromas, tudo o que tem de aromas frutados, de caramelos, de chocolates, de cafés, vem tudo do processo de fabrico, vem tudo dos grãos, vem tudo dos lúpulos, das leveduras, vem tudo daquilo que é a engenharia, pronto, de processo que eu apliquei, e da produção de cerveja. Também temos outra distinção, nós não injetamos gás na cerveja, não, nem sequer para pô-la na garrafa. O gás é feito, pronto, é produzido pela levedura dentro da garrafa, ou seja, a nossa cerveja também não é filtrada, e quando chega ao consumidor eu sei que, além de ser um produto vivo, estamos a falar daquilo que, pronto, na raiz da palavra é cerveja. Não há qualquer mentira para trás daquilo que eu chamo o meu produto. O jovem cervejeiro aproveitava as horas de almoço durante o estágio que fez para desenvolver a técnica e o equipamento necessário. O trabalho extra compensou e hoje sabe como chegar ao paladar certo. Fazemos uma espécie de uma infusão de cereais, no nosso caso usamos, nas Malditas, só usamos cevada, que depois é aquecida, pronto, nessa água, nessa infusão, ao qual chamamos braçagem, é aquecida, decompensa açúcares e extraímos do grão. Depois é fervida essa infusão, esse agora chamado mosto. O mosto é fervido para concentrar, para fazer, tem várias funções, mas a principal é, também podemos adicionar lúpulos, que é o que dá o aroma e o dá o amargor à cerveja. Depois disso vai para o fermentador, onde está lá um tempo razoável, pronto, depende da receita, claro. E posteriormente vai para a garrafa, onde também há a maturação, onde fica a envelhecer. Isto, estamos a falar de 6 semanas, em média, por garrafa, desde a produção até ao consumidor. E julga que conhece verdadeiramente o sabor de uma cerveja? As pessoas em Portugal, muitas nunca sequer provaram aquilo que é cerveja, não conhecem. E quando vêem a nossa cerveja, dizem logo, é mais opaca, é mais densa, tem aromas, que é uma coisa que eu acho chocante, é alguém dizer que a minha cerveja tem aromas porque... A cerveja é suposto ter aromas, é uma coisa que as pessoas não estão habituadas, tem sabor, as pessoas também não estão habituadas a que a cerveja tenha sabor, para além daquele amargo proveniente de grãos menos próprios para a cerveja. De maneira que quando a provam, há várias reações, gostam, as pessoas geralmente gostam. E quem lhe disse que a cerveja é para se beber bem fresca? Pense de novo. Tenho 2 cervejas inglesas que são bebidas a temperatura ambiente no país onde elas vêm, na Inglaterra. São cervejas que não são sequer refrigeradas, nem sequer a injeção de gás. Elas chegam ao copo vindo do barril sem pressão alguma. Vêm com o gás residual da cerveja e vêm com a espuma formada depois de pôr no copo. Muitas pessoas estranham isso, dizem, está muito quente. E eu explico às pessoas, não, beba à quente, porque se refrigera acaba por perder aromas, perder sabores. E assim perdemos a experiência. Já distante está o curso de Engenharia Química que Gonçalo Faustino tirou na Universidade de Aveiro. Mas ele não esquece a ajuda preciosa da incubadora de empresas da instituição que o formou. Nós somos uma empresa da Universidade, somos daqui da incubadora de empresas da Universidade de Aveiro. Deram-nos a conhecer a pessoa que agora é responsável pelo marketing na nossa empresa e também todos os meses, pelo menos umas 4 ou 5 vezes por mês, estou a contactá-los para alguma coisa na qual eles me ajudam. São uma grande mais-valia para o nosso projeto. Se quiser conhecer mais, vá a www.maldita.pt ou, melhor ainda, aos bares e restaurantes da Terra dos Moliceiros. Agora está na hora de voltar à Escola Superior Agrária de Elvas. Depois de uma conversa no início do programa sobre melhoramento de sementes, de coentros e poejos, vamos conhecer um outro projeto, desta vez sobre as chamadas pastagens medicinais. Estivemos à conversa com a professora e investigadora Noemi Farinha, que começa por explicar o projeto. O objetivo que nós temos é procurar no Alentejo e na Extremadura Espanhola espécies espontâneas que possam vir a ser utilizadas em pastagens, que possam ter, por um lado, como objetivo ou como interesse prevenir o aparecimento de doenças nos animais, mas também, eventualmente, evitar algumas resistências aos produtos sanitários que os produtores utilizam para tratar os animais e ainda reduzir os contaminantes dos tratamentos sanitários que os agricultores utilizam e que saem, por exemplo, por via das fezes e que ficam no ambiente. Portanto, o que nós pretendíamos era encontrar plantas que se pudesse introduzir nas pastagens e que ajudassem a reduzir os tratamentos sanitários que se aplicam aos animais. Para desenvolver este projeto, o grupo de investigação da Escola Superior Agrária juntou-se a colegas espanhóis, através de um megaprojeto que tem o nome de RITECA, Rede de Investigação Transfronteiriça da Extremadura, Centro e Alentejo. O trabalho começou com a recolha de 70 exemplares de plantas por todo o Alentejo e pela Extremadura espanhola. O passo seguinte foi analisar o que estava escrito nos livros sobre o tema das plantas medicinais e comparar com os conhecimentos dos agricultores. O que pretendemos é tentar fazer a confrontação entre o conhecimento que vem na bibliografia, e portanto o conhecimento científico, e o conhecimento tradicional sobre a utilização de plantas para o tratamento de animais. temos conhecimentos tradicionais que é importante valorizar, que normalmente estão na posse de pessoas mais idosas, que não sabem ler e nem escrever, e que, portanto, elas não podem registar os seus conhecimentos. Penso que é uma obrigação que nós temos enquanto instituição de ensino superior, é valorizar o conhecimento que essas pessoas têm. Plantas como o plântago e a chicória já se mostraram eficazes no combate aos parasitas internos nos animais. Dar opção aos agricultores. É assim que Noemi Farinha define o objetivo final desta investigação. O que nós pretendemos é dar opções que os agricultores possam utilizar, não tanto como alternativa aos tratamentos tradicionais que fazem aos seus animais, mas sobretudo como um complemento. E, portanto, se nós pudermos contribuir para que os agricultores reduzam os produtos sanitários que utilizam e que, digamos, a prevenção do aparecimento de alguns problemas nos seus animais possa ser feito de forma mais barata, seria útil. Não estamos a pensar que seja completamente uma alternativa aos tratamentos clássicos. Estamos mais a pensar num complemento aos tratamentos clássicos e reduzir os tratamentos clássicos. A reta final do projeto ainda está longe. O grupo irá continuar na Estação Nacional de Melhoramento de Plantas em Elvas a testar as várias plantas recolhidas, com o objetivo de identificar as melhores. A última missão deste projeto passa por reunir uma equipa mais vasta com veterinários para fazer os testes junto dos animais. Não há certezas de que ano é a primeira carta de Portugal. Certo é que data do século XVI, hoje é um verdadeiro ex-libris da cartografia. O documento atribuído a Fernando Álvaro Seco é um enigma para os estudiosos por não se saber exatamente como e quando foi realizado. Sabe-se que foi encomendado por Aquiles Estaco, humanista e escritor nascido na Vidigueira, que a partir dos 74 anos viveu em Roma, onde foi secretário do Papa. A primeira impressão da Carta de Portugal destinou-se a uma oferta diplomática a um cardeal romano a propósito de um encontro para discutir as relações entre Portugal e a Santa Sé. Os anos apontados para a primeira representação do país continental são os de 1560, a quando da oração de obediência ao Papa Pio IV, do jovem rei Dom Sebastião, e 1561 pela dedicatória escrita na carta. Do exemplar dessa carta sobressaem vários lugares, uns indicados por pequenos círculos, tendo em conta a menor importância, outros por figurações expressivas, no caso de cidades e sedes do poder político e eclesiástico. São também visíveis rios. Os investigadores destacam a imagem de um país inserido na Península Ibérica, ainda que a parte espanhola fronteiriça apresente pouca informação. Da primeira carta de Portugal foram feitas 3 impressões, todas no estrangeiro. Se a primeira, conhecida como Edição de Roma, serviu de oferta diplomática, as outras duas destinaram-se a um público mais vasto, embora culto. Uma das cópias foi incluída na primeira edição de Um Atlas, publicado em Antuérpia, em 1570, com tradução em várias línguas, menos em português. A publicação nesse Atlas foi o ponto de partida para a carta de Álvaro Seco Correr Mundo, dando a conhecer Portugal durante mais de um século, incluída em vários Atlas europeus. Segundo Maria Helena Dias, do Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa, há dúvidas a muitos níveis. A investigadora interroga-se na página de internet do Instituto Camões. Quem terá recolhido as informações no terreno e quem concebeu a carta? Será que foi Álvaro Seco ou o cartógrafo teve apenas intervenção em várias finais de compilação ou de desenho para uma versão de prestígio? Será que teve como base uma carta manuscrita anterior ou outras informações? Existem indícios de que a carta tenha integrado dados cartográficos muito anteriores e que o autor tenha tido um papel modesto. Discutem-se também as fortes semelhanças da carta de Álvaro Seco com a parte portuguesa do Atlas do Escorial de 1580. Aí estão reunidas 21 folhas manuscritas de uma carta da Península Ibérica, 6 das quais representam Portugal de forma mais perfeita que a parte espanhola. Admite-se que todos possam ter derivado de uma mesma carta anterior manuscrita, com data entre os fins do século XV e os princípios do século XVI. São várias as pistas que os estudiosos encontram, ainda que se mantenham os enigmas desta primeira carta de Portugal. De Álvaro Seco, nada se sabe. Não existe uma biografia do cartógrafo português. Estamos a terminar mais um Ciência em Sintonia. Mas antes de fechar a porta deste laboratório para a excelência da investigação que se faz em Portugal, é preciso dar a resposta à questão formulada logo no início do programa. Porque é que as plantas são verdes? Não é difícil. A cor verde, característica de boa parte das plantas, deve-se à presença de um pigmento chamado clorofila. A clorofila é fundamental para a fotossíntese. Neste processo, a clorofila capta a luz solar e faz dela fonte de energia para transformar o dióxido de carbono, a água e sais minerais em alimento. É a partir desta transformação que a planta liberta oxigênio para o ar. E ficamos por aqui. Ciência em Sintonia é um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com o apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, e FEDER, Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. É uma produção PGM, produção de rádio e televisão. Pode contactar-nos através de e-mail para pgm ou pgm@pgm.pt. E em qualquer momento pode ouvir esta e outras emissões na página de rádio do site www.pgm ou pgm.pt.